Próximo Oriente, a música que faz viajar. Oh, No próximo Oriente, a música que viaja. Na música, uma viagem perpétua. Thank you. Oh, em viagem, à procura de um Oriente para lá do Oriente. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto, com a música e os sons de Dick Lee, Sheila Chandra, 101 Strings Orchestra, Ryuichi Sakamoto, Only Tricks Point Never, Visible Cloaks, Benoit B, Foodman, Nicola Alessini com Pierluigi Andreoni, Debrui, Django Django e ainda Cushion Moon. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.